Legal, né? Tá tudo certo. Bom, muito né? Bom. Tá vendo você na TV, tá tudo certo. Legal. Vamos lá. Vamos lá, agora é minha vez. A galera aí de casa, vocês estão curtindo? Eu tô amando. Inclusive, eu coloquei essa guitarra maravilhosa, porque agora eu vou cantar com nada mais, nada menos que Dinho! E aí, galera? Um pouco nervoso aqui. Tô tentando decorar, mas eu tenho dificuldade até de decorar as letras que eu escrevi. Quanto mais essa aqui, que não é exatamente do meu universo. Eu acho a Paula uma mulher especial, eu gosto muito do timbre da voz dela. Eu acho que é uma coisa pouco comum no, na música brasileira. Eu acho que as cantoras tendem a ter vozes mais agudas. Eu acho legal quando aparece uma cantora com uma voz mais grave, como a dela. Acho muito bacana. E, bom, enfim, quando ela me disse que ela gostava de Capital, eu falei, uau, que legal, lógico, vou participar do teu programa, é um privilégio. É gozado nesse processo em que eu fui conhecer melhor o repertório dela, eu me deparei com um disco da Paula, onde ela fez só versões no violão, versões acústicas, roqueiros, então ouça isso. A Paula tinha gravado Metallica, a Paula tinha gravado The Who, Kansas, Simon & Garfunkel. Quando eu vi isso, falei, cara, olha o que essa mulher já gravou, meu. Uau! Ela que vem do universo sertanejo, mas é interessada, se interessa pelo mundo do rock. É isso, galera. Mas tô aqui dizendo que eu tô disfarçando, mas eu tô um pouco nervoso. Espero que tudo dê certo. Cara, nunca tinha visto uma Golden Top de canhoto na vida. Pois é, eu tenho essa e uma preta. Linda, linda, linda. Uou, cara, que demais essa guitarra. Pode baixar bastante. Uma mulher de guitarra é muito legal. Não é? É muito legal.